a mês. Há quem tenha, mas o meu, ligado à sola dos pés, anda espalhado no chão, todo mordido da raiva de ser mais graça do que eu. Vai à frente ou de viés, conforme a luz e a feição, de modo que sempre caiba nos limites do ponteiro. Tenho um irmão siamês, minha morte antecipada, já deitada à espera da minha vez.